nos conhecemos do nada. Era pra ser uma noite qualquer, mas vejo que o destino aprontou. Uniu dois em um só por amor, e hoje eu sou só seu e você é só minha. Quem diria, depois de viver tantas decepções, quem diria que alguém pudesse provar que o amor existia? E você me provou, e hoje é só eu e você. Nada mais importa quando estamos juntos. Esqueço do mundo se for com você. Somos diferentes, mas você me entende, eu entendo você. Se tem briga, eu resolvo com um beijo. Guerra é só de travesseiro, é só eu e você. Nada mais importa quando estamos juntos. Esqueço do mundo se for com você. Somos diferentes, mas você me entende, eu entendo você. Se tem briga, eu resolvo com um beijo. Guerra é só de travesseiro. Tantas decepções, quem diria que alguém pudesse provar que o amor existia? E você me provou, e hoje é só eu e você. Nada mais importa quando estamos juntos. Esqueço do mundo se for com você. Somos diferentes, mas você me entende.